Próxima posição, pelo. Notando, controle. Está mantendo 500 pés, confere. Ok, gol no 273, o tráfego que você recebe no ticket está mantendo entre 500 e 1000 pés. Não irá interferir com o seu. 1273, velho. Charlie Alfa Tango está autorizado a voar direto ao destino. Passou 160 para 150 com a informação Quebec. Foi sobremodulado, poderia confirmar? 3294, 150, boa tarde. Zero, cinco, zero. Ajuste de altímetro no 0, 1. Completo final, chame 218, nesse mal 95. 295, alô, 273. Todo Salvador, boa tarde. Eu vou no 273, estabilizado e alerta, pelo menos. Pronto, 273, autorizado pouso, pistão 10, vento 10 graus, 132. Autorizado pouso, vou 1273. 4 a bordo, 3 e 10, alcança com para o táxi. 3 e 10, confirme POP e alternativa? 154 a bordo, alcança com o táxi. 6722, táxi autorizado, parte 1 no Índia, Alfa, com disparo da 90 Torre, 1 no 8, 62, altimetro 90 no Índia. B11 autorizada, parte 1 no Índia Alfa, ponte pena e agora torre 18 em confiança. Salim. Ajuste de altímetro em Salvador, 0 no 1, prossiga em área de voo visual, informe através de parada barra. Está mantendo 500 pés? 500 pés, sim. Atingindo 050, SAM 3894. Vê se mantém 2000 pés na 3894, ajuste 1011, forma estabilizada. 2000 no 011, autorizado LS, SAM 3894. Estimativo. 3567, chama Centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. Obrigado, bom dia, boa tarde, 160. Boa. Com 1 na livre direita, sinal 1221299. 263 Alfa Juliette 03. Alfa Juliette 03. Autorizado decolagem, está 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-3-2. Autorizado decolagem 1-0, ADM 7-2-3. decolar 253, chama o controle 19.35. 1935, web 6722, obrigado, boa noite. Decolaram. 26722, contato radar decolado, subindo Mateus 360. 360, alguma possibilidade da presente valida? Autorizado. Direto Leda, obrigado. Dael Leda, eu desço. Dael, 3897, copia? 3897, possível. 3897, autorizado Guarulhos, 340, Epresumo 44. Decola da 10, primeira curva direita, Dael Leda, eu desço. Controle 11935, transponte 5474. Paulo Guarulhos, Aperzulu 44, decola da Pistão no zero com curva à direita, a saída é da El, Leda, Eudes, transponder 5474, controle 119.35. 1397 correto, chama o pushback acionamento. Confirme? Não para o push acionar. Demora para pushback e acionamento, tá? 6897. Metou, isso é 1895. 1895, tá? 3894, graças. É 259, tá pronto pra cópia? Autorizado Guarulhos, 360, Perzulu 44. Decola da 10, primeira curva direita, da Eule da Eudes. Controle 11935, transponte 5502. Autorizado 360. É 5502, confirma o nível? Sim, gente, não pode pegar funcionamento. Paulo 1601, boa noite. 1601, 1 minuto pra copa. Paulo Salvador, 3629 da TAN, no 11 para pushback e acionamento. 3629 autorizado, chama ataque. Livre, chama ataque, 3629. Prossiga. Sete, prossiga. Prossiga, Charlie Alfa Tango. Sete, mantenha as regras de voo visual, 500 pés, ajuste Mi 11, informe através de Pituaçu. Quantas pessoas a bordo? Sete pessoas a bordo. Onde está a morte, senhor? Sente-se. 360, Aperzulu 10, decolada 10, curva direita, da Leda Brito, saída 1935, controle 503, transponder, voo 601. 601 está correto, chama, puxa essa nave. Ciente, através de sua sul, Xarefa Tango, estou ciente, então agora chame tu na frequência 118.95. 118.95, graça, uma boa noite. Boa. Salvador Tower, Papa Romeu, Xarefa Tango, mestre, sua sul. Pronto, 38994 no solo 00, liga direita, chama o solo 121.9. 209. Azul 4234, Recife atualizado, 370, Perusque 58. Decola da 110, primeira curva esquerda, Puca, transição Aracaju. Controle 119, decimal 35, transponde 5476. Estou 394, está na... Livrou da sua escuta. 394, chamou antes da Juliette. Não entendi, podia baixar. Não, Piana, 722, obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Douro 3629 da TAM para o táxi, 146 a bordo, 3h49, Alterna Galeão. 629, táxi autorizado, pátio 1 no Índia, Alfa, ponto de espera da 10, torre 1862, altímetro 10 no 1. Sente livre táxi, pátio 1 no Índia, Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118.6, ruta 3.6. Trajeto 94, vai dar passagem ao Airbus da companhia, após o ingresso de Juliette 02. 3894 Sol? Prossiga. Vai dar passagem ao Airbus da companhia, após ingresso, Juliette 02. Após o Airbus, ingresso ao Juliette para 02, 3894. Identificação, Eco Índia 9M. Eco Índia 9M está em contato radar 55 milhas sudoeste do VR Salvador. Foi proa de Itape para interceptar a chegada a Mari. QNH 1091, reporte no ponto ideal de descida. De novembro e para informação estamos recebendo o modo Charlie nível 073. Tendo altitude, modo Charlie nível 073, Eco Índia novembro. Estou 394, agora vai ingressar na Juliette 02. Juliette 02. Cara, eu estou ciente, eu sou 04, ao estacionar, sou baixa livre. Obrigada, você também. Triplo Papa Romeu Lima, boa noite, o controle Salvador. Rede Papai Romeu Lima, prossiga via litoral norte, QNH10111, acione o código 0130, Papai Romeu Lima. Corrigindo, torre 1 no 8 decimal 9 5. Ok, 1 no 8 decimal 9. Posso aqui, Chamonhão, 7 8 6 9 7 8 9. Ok, Sessão 3 6 2 9. A frequência realmente é 118 decimal 9 5. Ah, tá ok, o pessoal tá pagando meia. Tá bom então, obrigada. Vale. Sossega, Mike of Mike. Ok, passou o parque do Azul, a exceção é seguir direto para o estado da Aerostar. Eagle of Mike autorizado direto para a Aerostar, reporte no solo controlado, vento 1 0 graus 0 9 9. Decolado ao 08, sistema controle 1-1-9-35. 1935, obrigado, boa noite, 3629. Índia, novembro, desça para nível 050 e após ITAP, prossiga via chegada para 2000 pés, o QNH-1019. Salvador, boa noite, TAM 3629, decolado 2400 na sua escolha. Boa noite, TAM 3629, contato radar, suba para o nível 360, autorizado pro de Leda. Direto Leda, ascensão 360, 3829. 1895. Índia Alfa, ponte espera, 1895, obrigado, número 1. 1273, com fins autorizados, 360, Alpers Zulu 16. Decola da 10, primeira curva direita da El Leda Bridge. Controle 11935, transponder 5512. Correto, chama para o pushback do estacionamento. Alves, tem 297 para o táxi, com 209 a bordo, até no Galeão, com 3 horas e 20. 209, Galeão 1320, 3897, táxi autorizado, parte 1, no Índia Alfa, ponte espera da 90, chama torre, 118, decimal 95, altímetro 90 no 1. Para o trânsito de Norte, táxi de parte 1, Índia de Alfa, no ponto 0132, decimal 95. Lima, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. Certo, 1895, graças, senhor, uma excelente Páscoa. Igualmente, boa Páscoa e bom pouso. Graças. Salvador, muito boa noite, é o triplo papá, meu Lima. Yes, X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Passa, senhora. Sabá Romeu Lima, autorizado, reporta o final da pistão no 7. Autorizado, vai reportar na final do 7, o Papá Romeu Lima.